limparam o madeiro, em seguida fizeram a cruz. Perante uma multidão, Pilatos lavou suas mãos e aos carrascos entregou Jesus. Puseram em sua cabeça uma coroa de espinhos, desceram um chicote cruel no Filho de Deus. Diante do Mestre, os carrascos lhe escarneciam e diziam: salva-te a ti mesmo, se és rei dos judeus. Este é Jesus, o rei dos judeus, foi a frase que Pilatos escreveu. Como sofreu Jesus, morrendo na cruz, mas ao terceiro dia as trevas viram a luz. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas. Eli lama sabactani, exclamou Jesus. Houve grandes tremores na revolta dos astros, o sol não deu luz em ver o Filho de Deus pendurado na cruz. Rasgou-se o véu do santuário em protesto ao crime. De braços abertos estava o justo na cruz. Os túmulos se abriram e na terra houve um grande tremor. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou.